começa agora. No Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha e dos cuecas. Yo-Yo na Super Jovem. Opa! Salve, salve audiência desta emissora. É o Yo-Yo invadindo a programação. 10 anos no ar, trazendo muita alegria, entretenimento e, é claro, informação para os nossos ouvintes, a grande audiência da Super Jovem. Vamos trocar uma ideia bacana com você a partir de agora até as 4 horas da tarde nesse final de semana, ou então até as 10 horas da noite, obviamente, para você que ouve a reprise desta bagaça todos os domingos, das 8 às 22 horas. Eu sou Beto Garcia, comigo está ele, Kleber Aguiar. Tudo bem, Kleber? Opa, boa tarde, Beto. Boa tarde para você que tá ouvindo o Yo-Yo. Tudo certo, graças a Deus. E tu? E tu, tá de boa? Então, tudo bem, tudo certo. E tu fica lá em São Paulo, né? E tu fica em São Paulo. E tu é a terra das coisas grandes lá. Isso. Lá em Itu. É onde é a cidade onde tudo é grande. É, tudo é grande. Isso. Menos o salário do pessoal, né? O resto não tudo sei. É grande. Não sei, é, nunca certeza. Trabalhei lá. Mas eu já. Lula Lúcio com a gente aqui. E aí, tudo também. Bem? Inclusive falando sobre a belíssima blusa que o Beto Garcia está usando, sobre o Beto parece uma grande uva. Obrigado, Léo Lúcio. Não, não é, chega aos pés da sua camiseta do Superman e do Flash, mas eu estou tentando, do Flash, do Batman, quem mais? Não sei do terceiro ali, o quarto, o Lanterna Verde. O terceiro é um mistério pra mim. Mas enfim, é o Superman, o Flash, a mulher Wonder Woman, Mulher Maravilha, o Batman, o quarto item, não sei quem é, e o Lanterna Verde é o último. É o último Lanterna Verde. É? Eu também não sei qual é o quarto item, porque eu não gosto do. Esse aqui são os. Que veio já no combo. É os Vingadores, isso aqui, é os, né? Os Vingadores. Esse aqui é os Vingadores. Esse aqui não é os Vingadores, esse aqui não é, sei, é o. Não, eu esqueci agora o nome do cara, dos caras. São eles, são eles. O pessoal de casa deve ter ficado um pouco achado de diferente, né? O programa abriu comigo falando hoje, né? Pois é, se fosse que o Jorjão ficaria meia hora aqui, né? O Léo nem teria falado ainda, não, eu nem, né? Eu vim no programa já pra não falar, que o Jorjão não deixa a gente falar, né? Mas a gente tá aqui. Pois é, e quem tá com a gente aqui também acabou de adentrar aos estúdios, é ele, o Júnior Aguiar. Pode falar, querido. Tá subindo as escadas aí. Calma aí que eu tô. Bom, e a galera que tá curtindo a gente em casa, no carro, no trabalho, obrigado pela audiência. Tá feliz hoje, Beto Garcia? Feliz da vida, porque é sexta-feira, afinal de contas, nós estamos aqui numa transição nessa emissora, porque... Transição do quê? Trocando o nosso sistema. Ah, né? O nosso, entendi, programa do ar aqui. Essa semana aí todo mundo fazendo aquele mutirão pra conhecer o novo sistema, o novo programa do ar. Uhum. Enfim, essa semana bastante correria. Deixa eu só fazer mas estamos felizes porque chegamos a sexta-feira e a gente gosta bastante da sexta, do sábado. É o dia em que tudo acontece, as melhores coisas acontecem. Ou onde não, você sai pra fazer a sua festa, confraternizar com seus amigos, com sua família. Enfim, boas coisas acontecem no final de semana. Voltou o ar aí, Júnior? Ainda não. Tá revoltando? Então é sexta-feira. Deixa eu fazer um pequeno, uma pequena retomada. Vamos lembrar só um negócio assim. Nós tínhamos uma torre velha. O que aconteceu com a torre velha? Foi trocada por uma nova, nós mais tínhamos, alta. Nós tínhamos as vinhetas velhas. O que foi trocado? O que aconteceu? As vinhetas velhas já eram. Foram trocadas por nós novas. Nós tínhamos um programa ruim que trancava, era velho. O que aconteceu? Virou bom. E os locutores que são ruim velhos, o que vai acontecer? Vão ficar por aqui. Ah, não sei, não. A gente continua por aqui, né? Eu, já ia procurando outro emprego, aquela coisa toda. Os locutores continuam por aqui. Ah, não sei, não, hein? Eu acho melhor ficar com o pé atrás aí, cara. Fatalmente acontece. Júnior Aguiar, agora posso chamar agora? É, agora quem é que vai pagar o nosso salário, né? Não sei, cara. Se os locutores velhos saírem, já era. Pois é, cara, é verdade. Mas então, uma ótima tarde pra vocês aí. É o trânsito. É o trânsito. Pois essa semana também tava chovendo, eu cheguei atrasado por causa do trânsito mesmo. Aliás, que dia que não choveu essa semana. Pois é. Eu não aguento mais, cara. Todo santo dia chuva, né? Mas pela previsão do tempo aí, eu acho que o final de semana vai dar aquela firmada, vai dar aquela segurada na chuva. Vai dar aquele temporal daí. Né? Vai dar um temporal menos. Não, vai dar um solzinho aí. Vamos pensar positivo, né? Vamos. Trazer alegria pra nossa audiência. Essa semana no Treta News, a gente, semana inteira, era boato. Mas agora ela confirmou. A Bruna Marquezine, ela confirmou na rede social dela que ela não está mais com o Neymar. A gente acabou de falar disso. Ué? Falaram disso. E outro detalhe, agora nós estamos no Yo-Yo. Já faz 5 minutos que a gente falou disso. Exatamente. Então, quem vai ouvir no domingo não ouviu o Treta News. Ah, é verdade. É, então, é verdade. E segundo a informação da Bruna Marquezine, foi opção dele, né? Ele que não quis que mais namorar. Aquelas fotos que ela tirou lá no lá que em chama? Lá naquele yacht, Fernando lá, de Noronha. Né? É, naquele yacht, eu acho que ele falou, Muito não feia. É tudo isso mesmo. Não, não é. Ele falou, eu acho que eu posso mais. Ela é mais bonita no Instagram. É, eu acho pessoalmente. Que os filtros ajudam, né? Cara, é só lembrar a galera que em 6 anos de namoro que estão juntos ali, o Brumar, né? Que o pessoal chupa. Brumar, em 6 anos que eles estão juntos, esta é a 4ª vez que eles se separam. Esse mês, né? Porque toda em vez. Em 6 anos. Toda vez que a gente vai falar no 30 News, tem a notícia da Bruna Marquezine e do Neymar que se separaram, dentro do dia eles voltaram então, e assim vai, né? Em 6 anos voltaram, já separaram 4 vezes, então, meu amigo, pode aguardar a 5ª vez, a 6ª, é verdade, 7ª. Cara, é verdade. Quando o relacionamento começa assim. O término já teve, agora só falta volta. Como faz o Jorjão? Com jatinho, com Lamborghini, com Ferrari, dá pra. Ah, mas a Bruna Marquezine não ganha mal também, cara. Mas nem perto do que ele ganha, né? Mas eu acho que não é questão financeira. É, né? Outra questão, né? Relacionamento. Cara, ioiô, porra, a gente tá fazendo. Vamos com o pensamento da secretina. Vai! O pensamento da secretina. Na Alemanha vende cerveja. O Canadá. Eu não entendi. Eu tô sem o retorno aqui. Fala de novo aí, Fran. Vamos repetir. O pensamento da secretina. Na Alemanha vende cerveja. O Canadá. Ah, sim, sim. Na Alemanha vende cerveja. No Canadá. Ah, tá. É assim, né? Pensamentos, tem aqueles que são um sucesso, tem outros que são bosta. Vamos também, né? Tá compartilhado o nosso sofrimento aí com a Fran, porque ela também tá ocupada, assim como conosco, né? Aí com o novo sistema aí, né? Então, é verdade. Ela tem que vir ali correndinho ali, vir ali fazer qualquer bosta, né? Que é o que o programa, é o intuito do programa, né? Todo mundo tá se desdobrando essa semana. Tá se desdobrando. Muito triste ver paranaense usando o termo fake news. É verdade. Quando temos a palavra migué. Verdade, né, cara? Nem dá pra saber que um paranaense tá falando, né? Falando fake news. Muito fake chique. News. Tem que ser o Miguel, o pessoal ninguém passando o Miguel aí. Ninguém faz isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são doadores de órgãos? Eu sou doador. Eu sou também. Não sei se vai servir pra alguma coisa, mano. Não, então me dá um chifre pra eu fazer um berrante que eu tô precisando lá em casa. Ah, chifre não é asa. Não conheço muito. Tá aí na Bittencourt. Eu vivo pela fé. Porque se eu fosse viver pelo meu salário, ia ser muito difícil. Nossa. Eu só vivo pela fé, então. Tá difícil. Povo brigando por política. E eu aqui só queria saber por que a tampa do shampoo é pra cima e a do condicionador é pra baixo. Eu também não entendo isso. Eu acho que é uma estratégia que eles adotaram. Olha eu estragando, a piada. Eu acho que é a estratégia que eles adotaram, tipo, pra quem é as pessoas que não enxergam. Né? Que daí você Nossa, sabe que... Nossa, Júnior, que tu fumou antes de vir pra cá? Não, que o seu shampoo tá, se o shampoo, se o vidro tá virado pra baixo... O shampoo é o da Sasha. Né? E que o shampoo, só que tem aí que tá, que tem uns shampoos e condicionadores que eles fazem a mesma marca, né? Eles fazem do mesmo jeito, tipo... Só se, muda... Se tu colocar com a boca pra cima, ele fica em pé. Colocar com a boca pra baixo, fica em pé. Tipo, não ajuda em porcaria nenhuma. Sim, sim. E tem uns que já... Agora, o Beto falou ali de política no Facebook, eu tô louco que passe logo pra gente começar a discutir da uva passa na ceia de Natal. Sim, sim. Eu não aguento mais política, cara. Ó, aproveitando a trilha do pensamento ainda, na casa do pobre é assim, morre uma toalha, nasce um pano de chão. É verdade, lá em casa é uma camiseta. É, lá em casa é a camiseta que não entra mais, que é gordo. Isso. Daí engorda, vira pano de chão. Não, lá em casa, quando a minha camiseta rasga, estraga, enfim, o manche que nessa aqui do Sovaquex, né? Aí a gente usa pra cobrir o carro, né? Pra cobrir o carro. Pra não ficar muito empoeirado, assim, né? Lá em casa a gente usa pra cobrir as goteiras mesmo, né? Ah, sim. Nossa. Hoje eu acordei às 5:30 da manhã, corri 8 quilômetros, tomei suco verde no café da manhã e o resto do sonho eu não me lembro mais. O resto do sonho lembrou quando acordou. Lembrou que tava acordado? Tá falando do lance de pobre lá, né, cara? Na casa de pobre também, o potinho de iogurte, depois do término, vira um potinho de gelo, né? Sim, e o pote de sorvete, o pote de... Vira um tupperware. Vai guardar feijão. Copo de requeijão vira um copo pra você tomar água. De massa de tomate também. Isso, né? Nossa, exatamente. O cara fazer potinho de sorvete, fazer potinho de gelo é... Sim, já vi. Não, faz mesmo, já vi fazer. Lá em casa, a gente tá usando a garrafinha do corote... pra fazer corote. Gelo pra tomar tererê depois. O que, que é o corote? É uma garrafinha mais ou menos desse tamanho, assim, aqueles, ó. Aquele tá bujãozinho. Aqueles bujãozinho. Bujãozinho pequeno. Aquele que os papeleiros carregam debaixo do braço. Isso, aquele lá. Lá em casa a gente usa esse pra fazer gelo pro tererê. Gelo pro tererê. É. Inclusive, aí coloca uma pedra só. Isso, olha aí, é uma praticidade. Sim, inclusive é esse. Utilidade pública isso. É, com certeza. Pra você que enche a cara aí, tá na mão. Inclusive, esse daí é a bebida com que o Thiago Brava, né, assim, embriaga, porque com a gente sai com 10 conto e volta, Luan. Sim, com 10 conto, não compra mais qual hoje em dia. Não, compra no até, mas compra não, só... No puteiro, no puteiro não compra, não. Né? Nunca comprou, Junior. Nunca. Deixa eu falar aqui da Beltrão Net. Pode falar agora. Você que quer uma internet de extrema qualidade e agilidade no atendimento, então você precisa da Beltrão Net Telecom, fibra ótica de 5 a 150 megas. É a sua internet voando, sem travar, sem pausar, sem nada, hein? Com uma super qualidade no serviço, adquira já o seu plano da Beltrão Net. Ligue 3520-1500 ou 0800-649-5000. Beltrão Net Telecom, essa é daqui! Isso, o Julião falou de puteiro antes, né? As mulheres falam que os homens não prestam, né? Mas você nunca viu uma zona de homem, né, velho? Nunca vi. Mas essa aí é a profissão mais velha que existe, né? É verdade, sim, cara. Existia até antes de Jesus, já existiam as meninas lá trabalhando. Os dinossauros já faziam. E essa semana tivemos o Cruzeiro como campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians. Parabéns. Cara, meu time tá uma bosta, ficou líder brasileirão um tempão daí. Eles disseram que... Opa, peraí, a gente é o São Paulo, nós não podemos jogar bem, vamos voltar à realidade. Vamos começar a jogar mal de novo, né? Entendi. Daí voltaram, começaram a cair. Mas, cara, eu nem tô mais acompanhando, mas a minha namorada mandou assim, tô assistindo o jogo aqui, tá? E você deu... Que jogo dela? Da Copa do Brasil. Eu tava trabalhando, eu... Quem que tá jogando? Ela falou, é a final, amor, Cruzeiro e Corinthians, deu, não, vou assistir, já tô assistindo, né, daí eu fui lá e deparei com essa delícia ali, né, mas é que o Corinthians é como se fosse Inter e Grêmio, quando lá no Rio Grande do Sul, que é a maior rivalidade do continente americano, do continente sul-americano. Sul-americano. E daí é mais ou menos, a treta é mais ou menos do mesmo tamanho ali, né? É, a treta que quem não torce pro Corinthians do Brasil, torceu muito pro Cruzeiro. Olha, cara, eu sou o resto do Brasil. Eu sou evangélico, não sou praticante, mas sou evangélico, mas se tiver jogando o time do demônio contra o time do Corinthians, eu torço pro do demônio. Eu sou evangélico. Cara, e boto camisa, coloco o chifrinho. Fala pra mim, por favor, eu sou evangélica, eu. Sou evangélica, eu. Muito obrigado, Júlio. Vou botar de toque nos meus celulares. Antes de tocar a música, piada, a mulher chega pro marido e fala: amor, temos que avisar pro nosso filho pra ele não se casar com aquela bruxa que ele namora. O marido responde: nossa. Eu vou avisar nada. Quando chegou na minha vez, ninguém avisou, né? Ninguém avisou nada. Vamos tocar uma. Morreu. Gonna be

Atirei seus pedaços ao vento. Gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente. Um sorriso da mulher querida. Milionários José Rico aqui nesse programa. É o Ioiô, alegria, diversão, entretanto pra você no seu final de semana. Orgulhosamente de Francisco Beltrão, essa é a Super Jovem. Primeiro lugar em audiência, agradecendo aí você que tá ligado com a gente, na cidade, o pessoal que tá no trabalho, leva a Super Jovem de carona nas estradas em toda a região, no interior, pessoal que tá online também nos aplicativos, ou então no site superjovemfm.com.br. É o Ioiô até as 4 horas da tarde, sempre numa força do Auto Posto São Carlos. Olha, hoje é sexta-feira, final de semana chegou e tá na hora de abastecer o seu carrão. Vai num posto que garanta a qualidade do combustível. Isso é muito importante e não cobra mais por isso. É, exatamente, tô falando do Auto Posto São Carlos, que além de todas essas vantagens, tem também uma loja de conveniência completa. Tem o café, tem lanches, tem refrigerante e cerveja. Auto Posto é... São Carlos, em Marmeleiro, na Dambros e Piva, tradicional endereço em Marmeleiro, e aqui em Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Super Mano Manfroy 3. Eu falei Auto Posto São Carlos. Ah, tem filiais. Parece essa música, parece que toca lá no programa do Bonato, né? Abraço pro Bonato, ele tá sempre vindo a Super Jovem, o programa Ioiô. Obrigado pela companhia. Bonato. Da Princesa. Ele sempre escuta, agora, cara. Agora que você falou dessa música aí do Zé Rico, ele economizou aí no sol meio ausente, né? O sol em Beltrão tá bem ausente. Bem ausente, né? Cara, eu queria que o sol saísse pra secar lá as roupas, que não tem mais roupa pra usar, não que dá pra lavar. Elas estão atrás da geladeira, vixe, né? Vixe, cara, não tem mais roupa. Minhas orbas estão tudo atrás. Tô usando todas as sujas de volta porque não tem mais. Acabou o estoque. Acabou. É, inclusive, o sol aí não vem, estragou a cidade. Silagem lá que eu fiz, né? Silagem lá. O que seria silagem? Nem sei. É que eu não tinha o que falar. Eu gostei desse nome aí. Dá um Google. Olha, piada. Estava Jesus a se banhar nas águas do Rio Jordão quando seus discípulos chegaram até ele para ouvir alguma pregação. Então Jesus disse... Meu Deus, que saco. Jesus não podia nem tomar banho em paz. Pedro... Lava Pedro. Meu dedo, Pedro. Lava meu dedo. Então Pedro, com todo carinho, lavou o dedo do Senhor. João, lava minha mão. Então João, com todo amor, lavou a mão do Senhor. José, lava meu pé, José. E José o fez com muita alegria. De repente, Jesus vê que um de seus discípulos timidamente se afasta, então ele pergunta... Nicolau, por que te afastas, Nicolau? Nicolau. Será que Jesus tinha voz assim mesmo, Nicolau? A voz do Cid Moreira? Nicolau. Não sei. Hoje no Fantástico. Cid Moreira. Cid Moreira. O Cid Moreira que ele fez um trabalho sensacional. Ele gravou, narrou a Bíblia. Verdade. De cabo a rabo. Você já pensou, rapaz? Não sei se combina com a Bíblia essa frase. Não, ainda bem que foi o Cid Moreira. Já pensou se fosse o Kevinho? Você acredita? Jesus subiu no alto do morro lá, mano. Tá ligado? Falou por cima da bola. Você acredita? Mas você imagina quanto tempo o Cid Moreira levou pra gravar. Lógico, teve erro, né? Deve ter gravado partes ali e tudo mais. Quanto tempo de estúdio o cara levou pra gravar toda essa narrativa? Alguém já ouviu? O Novo e o Velho Testamento. Como é que é? Eu lembro. Só a voz dele. Tem a produção. Tem uma trilha. Eu tinha os 37 CDs em casa. Na época era vendido naqueles Shoptime da vida, né? Alguns, uma coletânea de CDs, né? Alguns 35 CDs. Não era tudo isso, não. Não era tudo isso. Era uns 30, mas só. Era muita coisa, cara. A narrativa da Bíblia na voz do Cid Moreira. Eu lembro que foi sucesso, mas eu nunca cheguei a ver, nem ouvi. Ele deve estar ganhando hoje direitos autorais até hoje, né? Com certeza, né? Cid Moreira, narrando a Bíblia. Eu não sei quando a pessoa faz, né, uma coisa sobre domínio praticamente público, se tem direitos autorais, né? Não a rua sei. Bíblia. A Bíblia não tem, né, digamos, uma... Mas tá vendendo com certeza, hoje. Mas pela voz dele, sim. Né? É, mas tem, tem uma editora, um negócio assim que lança, né? Tem alguém trabalhando pra isso. Deve ter a venda ainda hoje, acho né? Acho que sim, acho que sim. A gente tava falando aqui antes, na abertura do ioiô, sobre a fazer do potinho de iogurte fazer... Gelo, né? O ouvinte mandou aqui pra gente também um áudio. Vamos ver se a gente consegue rodar esse áudio aqui do ouvinte. Eu ele acho mandou que, não, que a gente esqueceu de vai comentar. Travar o PC, eu acho. Não. Vai travar o nosso Windows 95 aí. Pegar fogo na rádio. Ouvinte, falta vocês lembrar aí da massa de tomate que vinha em copo de vidro e umas vezes ainda vinha com o símbolo dos times, né? Só essa de tomate. Só os que tinha o Mundial, porque eu nunca vi uma com o símbolo do Palmeiras. Mas na época o Inter não tinha e tinha do Inter. Tinha de todos os times. Tinha de todos, é verdade. Massa de tomate com o símbolo do time, de preferência, né? Nossa, eles faziam um copinho pequenininho, né? O pequenininho, pra quem tomava um pouquinho, e começaram a fazer aqueles copão grandão, né? De vidro. Sim, que é meio acinturado, assim, eu né? Eu lembro disso. Tinha vários modelos, né? Porque não adiantava você colecionar só de um modelo, tinha que fazer vários modelos. Vários, sim, exato. Pra você colecionar pra visita não achar que eram sempre os mesmos. É. Né? Eu lembrei também que tinha as latinhas de cerveja, tinha de vários times também, né? Tinha a Antártica do Inter, do Grêmio, do São Paulo. Isso, tinha mesmo. E a gente ia colecionando isso, também, cara. Verdade, sou desse tempo aí. A gente não, eu que era pobre, vocês que são ricos, sou pobre, né? Nesse tempo aí, vocês são ricos, vocês, né? Vocês não conheciam. Bud já. Ou pegava a latinha e ia lá. essa é muito pobre. Pegava a latinha, raspar lá na calçada. Fazia copo. É verdade, Julião. Você pegava a latinha de cerveja, virava ela e raspava. Geralmente na calçada, né? Na calçada. Onde dava aquele atrito, né? A fricção ali. Tinha que ter as técnicas. Raspava e cuidava pra não amassar a latinha também, né? E aí tirava, né, aquela tampa dela. E fazia um copo, né? Fazia um copo, lixava, né? Lixava pra que ficava bem. Pra não cortar a boca, né? Falando de coisa antiga, agora nessa época de política, não sei se vocês também faziam lá no Rio Grande do Sul, a gente pegava os santinhos dos candidatos. E desenhava. A gente jogava bafo, como se fosse os álbuns da Copa, sério? Entendeu? Nossa! Aí tinha do fulano, você tinha do ciclano, a gente jogava bafo e aí a gente fazia de... Pra ganhar o santinho? De bafo. É, exatamente, né? A gente pegava o santinho, aliás, até hoje, pega o santinho e desenha aquele chifrinho, bigodinho e tal. Um aviãozinho. Briga de Silvio Santos. Isso. Coloca um bagulho na boca do cara. Isso aí é. Também o charuto, né? Deus que gostam. Inclusive, eu vou comprar um caminhão. Você sabia? Vai? Eu nem tenho carteira, mas tô com vontade de comprar um caminhão fazer minha carteira pro ano que vem. Por quê? Porque tá todo mundo falando, porque o Brasil vai ter mudança com essas eleições e não sei o quê. Eu acho que eu vou ganhar um bom dinheiro, porque se tiver mudança, né? Pois é, vou mudar ano que vem. Onde é Santa Catarina vai ser Paraná e Paraná vai ser Santa Catarina, é a mudança que vão fazer. Eu também acho. Vamos pro intervalo começar. Bora! Já! Estava a figura de um pepino. Você acredita? Eita! Vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Ele já falava português certo, né? Que é pra eu ficar ouvindo. Clássico só dos... conheço da Anitta pra cá. Sérgio Reis, aqui no Ioiô, o menino da porteira. O menino. Inclusive, esse menino da porteira, ele já cresceu, já casou, já morreu, já deixou neto. Isso aí é coisa já. É o fantasma da porteira. Fantasma da porteira. Isso aí deve ser um clássico, o quê? Dos anos 70, começo dos anos 80. É 60? Não. 70, 70, 70. É, 70 para 80. É, eu já te ouvi nas pessoas. Jovem, é 60 por aí. Você ouvia na rádio? 60. Nessa época. Inclusive, eu recebia. Se o Jorjão tivesse aqui, né? Eu fui lá comprar o disco. O Jorjão foi comprar o disco, o Beto. O vinil. Verdade, né? Eu recebi nas correntes do WhatsApp. No WhatsApp daquela época. Exato. Era nas correntes da canga do boi. Da canga. Meus amigos, a gente tá aqui transmitindo o Ioiô e é sempre uma surpresa legal. A gente receber visitas e dos como? Amigos, né? A gente adora, né? Agora, quando os amigos trazem presentes pra você, meu amigo, Mas é que os nossos amigos têm condições, né? É verdade. Pessoal do Ítalo Supermercados com a gente aqui, eu vou pedir uma salva de palmas pra eles. Vamos já aplaudir! Quem tá com a gente aqui, a Lid também, o Wilson, eles que estão representando o Ítalo Supermercados, a rede Ítalo, que está com 15 lojas já, olha só, Como rapaz, cresce essa condições, rede? Condições. Eu tenho um orgulho tremendo, enorme de ser parceiro do Ítalo já há 3 anos. Há três anos que a gente é parceiros aí do Ítalo. E eu mais ainda porque eu sou cliente, né? É, e cliente também, né? E o bacana é você fazer amizade com toda essa turma. Você chega no mercado, cumprimenta todo mundo, você é muito bem recepcionado. Ontem eu fui lá comprar uma fruta, né? É. Daí você chega lá no Ítalo, você quer levar todas as frutas. Léo, você quer enganar quem? Te juro, minha mãe ia fazer a salada de fruta pra mim, um milagre. Mãe, me manda a foto que eu vou mandar pra esses caras. Tá, ele comprou massa de lasanha, carne moída, comprou massa de tomate, batata frita e fruta. E uma maçã. E a fruta era pra quê? Não, mas deixa terminar. Wilson, testemunha, hein? Testemunha aqui. Mas pensa num sandubão que eu tava lá. Fora que eu fiz a minha pizza lá, né? Eu tava de olho nele lá. Tava de olho, né? Mas deixa só terminar o testemunho aqui, que é real. Fala, irmão, testemunha. Fui comprar um melão, porque eu gosto de melão, daí já comprei morango, que tava na promoção ontem. Comprei o que mais? Comprei kiwi, que eu adoro. Comprei kiwi. Tudo as frutas. Você chega lá, você quer levar todas as frutas que tem lá. É linda aquelas frutas lá. O que você sabe aquelas frutas lá? Porque é sensacional, né? É sensacional mesmo, né? É verdade, tipo exportação, né? Aliás, Wilson, o Ítalo preza tanto pela qualidade de todos os setores aí, e principalmente o hortifruti, aí dá um show à parte também, frutas, né? Eles sempre fresquinhas, né? É show de bola. É difícil você chegar lá e comprar só um tipo de fruta, né? Sim, verdade. Justamente é isso, né, Beto? A gente prioriza sempre a qualidade, né? Então a gente tem uns parceiros aí que... Os fornecedores aí, para que realmente buscam mesmo, tem o mesmo intuito da gente, né? Então a gente também tá buscando diretamente de Curitiba também produtos, né? Caramba. Você pode ver que muitos produtos você não encontra na região aqui. Sim. Não. A gente já tá trazendo de Curitiba muitas coisas já. Então assim, sempre buscando inovação, sempre buscando produtos novos, de qualidade, para que você possa realmente... entrar lá no Ítalo e sair satisfeito, né? Sair com tudo que você procura, né? Lá no Ítalo, 6 horas da tarde, tem uns produtinhos muito gostosos lá, cara. Final da tarde. Toda hora tem, né? Vou pelo mesmo motivo, eu vou lá no Ítalo. Só que ao contrário, né? Ao contrário. Você chega naquela panificadora ali, nas proximidades da panificadora, meu amigo, aquela vitrine da panificadora, bolos, tortas. Aí, agora você falou. Agora vamos conversar aqui, Beto. Aquilo ali é lindo, né? Os magros, deixa de lado. E o legal assim, que agora com essa reformulação da loja ali, aquele espaço ali que você pode sentar com sua família, seus amigos e fazer aquele lanche. Aí, meu amigo, faz as compras, né? Faz o rancho do mês, da semana, enfim, larga o carrinho do lado ali e faz aquele lanche bacana, né? Isso é especial demais, né? Ah, sem dúvida, né, Beto? E além de toda a qualidade que tem os produtos da nossa panificadora, né? Que é feito com muito carinho. E são todos produtos feitos ali mesmo, na loja, né? Então você vê, realmente, é qualidade mesmo. Parabéns pro pessoal que trabalha nos bastidores da panificadora. Parabéns que faz esse panetone, esse chocotone aí. Você falou que é feito lá na loja, olha, cara, que cara mais bonita. Pane de chocolate trufado ainda. Nossa, isso, e é um recheio assim, vamos dizer, recheio caseiro, né? Nossa, é uma delícia. Então, como... E caprichado, né? É sensacional. A primeira vez que realmente vale a pena. Cara, eu gosto ali do setor ali que tem do sushi. Nossa, é sensacional, né? Minha esposa, minha filha, toda vez que a gente vai na loja ali, cara, não tem não passar ali. Eu já gosto mais do setor da pizza, que você pode montar sua pizza. Eu gosto mais da parte do sushi de boi ali, cara. Eu ia falar isso. Sushi de boi é gostoso. O açougue também dá um show à parte, né? Os cortes de carne Angus ali, meu amigo, pra fazer um churrasco é sensacional. Carne né? O quê? Angus. Angus. Ah, tá, entendi outra coisa. Ah, tá, beleza. Os dois são bons. Né? A qualidade do Angus é incomparável, né, Beto? Então, assim, sempre a gente priorizando a qualidade pra quem você quer fazer aquele churrasquinho, por exemplo, sextou chegou hoje, o final de semana, hoje é o dia, né? Hoje é o dia de você esquentar a barriga na churrasqueira. Passa no Ítalo. Não, hoje tem uma fraldinha especial, um preço bacana amigo. Também. Nem fala em fraldinha, olha, que o Kleber já arrepia o filho dele, a mulher ligou agora há pouco, que fez uma... Tá precisando de fralda, inclusive. Levar mais fralda pra casa. Mas tem essa também. Tem essa também, né? Quem tá com a gente aqui do lado do Wilson é a Lid. Lid, seja bem-vinda, já é da casa aqui também, da Super Jovem. E o Ítalo, todo final de semana, a semana inteira é especial, mas o final de semana o Ítalo capricha mais ainda, né, Lidi? Tudo bem? Com certeza. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Boa tarde. A todos os ouvintes da Super Jovem. Isso mesmo, o Ítalo procura sempre o melhor atendimento ao cliente, com qualidade, como o Wilson falou, trazendo frutas do Ceasa, de Curitiba, então muitas coisas diferentes na nossa loja, né? E a qualidade que o Ítalo Supermercados tem. A panificadora todos já conhecem também, nossa, né? Os meninos aí já podem falar de toda a variedade que nós temos de pães, de tortas. Montamos pizza na hora também. E a cuca de nata aí que nós trouxemos para vocês provarem. Oh, show de bola. Então, o nosso cliente sempre sendo bem atendido aí no Ítalo Supermercados e a expectativa do nosso cliente também. Exato. E agora, Beto, também lembrando que nós temos o Ítalo Gourmet. Verdade, isso, verdade. Ah, é verdade. Conte-nos, fale mais sobre o Ítalo Gourmet. Isso, o Gourmet. O Ítalo Gourmet, na quarta-feira nós tivemos uma degustação de vinhos com azeite de oliva. Também já foi um sucesso, né? Vamos ter um workshop de risoto no dia 31/10. Com piqui, com o Kleber daí. E na próxima quarta-feira já nós temos um workshop de hambúrguer artesanal com cerveja artesanal com caco raseiro. Tudo junto, no mesmo ali? Tudo junto, mas gente. Vocês querem... Sensacional, aquele espaço ali é fantástico. Vamos parar meu drão, né? Ô Lidy, quem quer fazer esse workshop aí, como é que faz? Só entra em contato, né, com a loja, isso, né? As vagas são limitadas, lembrando, né? Isso, vagas limitadas, são 20 vagas por curso, então podem entrar em contato pelo 3524-1515 ou na loja com as fiscais de caixa. Isso, lembrando que o próximo então é esse, na próxima semana do hambúrguer, né? Isso, artesanal. Hambúrguer artesanal. Harmonizando com cerveja. Exatamente. Sem querer, então, sim, vocês fizeram essa combinação. Pra que fazer isso com a gente? Verdade. Então vai até o Ítalo Supermercados, como conhecer o espaço gourmet, que ficou um espetáculo. Depois eu quero pedir autógrafo pra Lidy, porque eu ouvi ela bastante na Super Jovem, mas eu não a conhecia. Sério, Léo? Sim, eu vejo você fazendo flash com ela, sim, de manhã, né? De manhã, ele vê pelo rádio. Eu pela webcam. Exato. Tá, exato. E aí, agora depois eu quero autógrafo, tá bom, Lidy? Okay. Tá famosíssima já. O Wilson não, cagou pro Wilson. Não, ele eu já conheço, né? Ela é mais tá. Inclusive, o espaço do Ítalo lá virou, comentei com a Lidy no ar aqui, virou um ambiente pro pessoal, inclusive você também deve saber disso, para o pessoal ir lá fechar contrato, né? Ah, vamos se encontrar onde? Vamos lá, sim, tomar um cafezinho, sim, lá no Ítalo, né? Senta lá, fica confortável, puxa o notebook, ó, aqui eu tenho meu projeto, verdade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Faz um lanchezinho, tranquilinho, né? Toma um cafezinho, muito come bacana, um churros. Então vem você também pro Ítalo e aproveita as ofertas do final de semana. O que eles trouxeram aí pra nós? Trouxeram presentes aqui, um panetone de chocolate. Aliás, Deus, o final de ano se aproximando, o Ítalo é expert nessa produção de panetones e chocotones, né, Lidy? Tem bastante variedade, muito grande lá, né? Isso, nossos panetones trufados, então tem de chocolate branco, chocolate preto, tem de tudo quanto, caramba, é tipo nosso panetone, e as nossas cucas, que também são famosas. São show. Nossas cucas de nata, tem de vinho, tem de doce de leite, então... A de vinho é top, hein? Nossa. Isso, é a variedade aí da panificadora do Ítalo. Primeira vez que eu vou experimentar a cuca de nata, porque quando eu chego lá, não tem mais, a galera já comprou tudo, agora eu vou poder experimentar pra poder comer. Mas também o Léo vai quando acorda, tipo meio-dia lá comprar. Cedo, né? Cedo. Não é cedo. Falando nisso, Lidy, os horários de atendimento no final de semana, hoje, por exemplo, pro Léo ficar por dentro. Até que horas? Hoje, Ítalo Cidade Norte até as 8 horas e Ítalo Centro até as 9 horas. Até as 9 no centro, Cidade Norte até as 20 horas. No sábado? No sábado, Ítalo Cidade Norte até as 8, também até as 20 horas, e Ítalo Centro até as 21. E no domingo, Ítalo Cidade Norte até o meio-dia e Ítalo Centro até as 20 horas. Bacana. Olha, que bacana. Muito bem, agradecemos esse presente sensacional, convite, nossa, aí pra a gente fazer a degustação juntos aqui. Viu, tem uma ideia melhor, deixa eles fazendo o programa e vamos comer? Isso. É, né? Deixa eles falando. São parceiros da Super Jovem da casa, são sempre bem-vindos, vocês sabem disso, né? E tanto é que a gente, quando a gente vai no Ítalo também, somos super bem recepcionados, né? Então é recíproco, né? Sempre juntos aí nessa parceria, né, Lidy? Isso mesmo, agradecemos a vocês por abrir o espaço aqui pra nós, né, Ítalo? Então, Wilson, muito obrigado e serão sempre bem-vindos no Ítalo Supermercados também. Wilson, obrigado pela presença com a gente aqui. E obrigado pelo presente. É. Eu que agradeço a oportunidade aí da gente estar abrindo esse espaço aí. E, cara, vocês são sempre bem-vindos no Ítalo Supermercados, e o que precisarem, a gente tá sempre de braços abertos lá pra poder atender da melhor forma possível. Show. Quem compara, compra no Ítalo! Aê! Valeu! Vamos tocar a música. Toca pra mim! Nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz

Ainda falta a letra Z, mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Diz que sexo? Ah, qual é? Chega de conversa, o que eu quero é uma mulher. Já sei, vou ligar pro 02. O Disque Informações, não há nada errado nisso. Informações, Crespo, pois não? Só queria uma informação, pode ser ou tá difícil? Queira desculpar, mas o telefone referente a este nome não consta no cadastro. Vou ligar pra Zumira, mas nem adianta, ela nunca dá mole pra ninguém. Mas eu já levei um fora do alfabeto inteiro, tem que ter levar o nome dela também. Alô, Zumira, vai fazer o que hoje? Ah, não sei, vamos no cinema. Quando as mole é demais, o santo desconfia. Essa mina deve estar com algum problema. Chegando no local que ela escolheu, não sei o que é lá do reino de Deus. Olha o nome do filme, Jesus Cristo é o Senhor. É comédia? Não é filme, o cinema acabou, virou igreja evangélica. E eu só te trouxe aqui pra você comprar pra mim uma vaga no céu. Ai, irmã, deixa disso, minha grana só vai dar pra te levar pra ir rezar lá no motel. Ai, senhor, olha onde eu vim parar. Ah, relaxa, meu amor. Ajoelhou? Então vai ter que rezar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Cala a boca, mulher. Vem fazer o canguru perneta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Botando o osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Botando o osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil assim. Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. Bom final de semana pra você, a galera que tá curtindo aí com a gente. Esperando aí, pra quem tá ouvindo na sexta-feira, esperando às 18 horas pra dar start no quê? No final de semana, né, Júnior? Meu Deus, é o mais esperado, né? O pessoal que tá aí cumprindo horário, trabalhando e tudo mais, fica olhando ali o reloginho pra bater às 18 horas, né, cara? Fazendo a contagem regressiva, parece final de ano. Nas eleições de 2020, eu vou me candidatar a presidente pras pessoas descansarem 5 dias e trabalharem 2. Fazer o inverso da coisa. Exato, eu acho que seria que se tem eleito chances, com 99%. Com aí, né? Certeza, com certeza. Eu vou certeza. Me candidatar. Sabe que quiser. É uma boa ideia sua? Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem e nós temos a honra de trazer mais um dos grandes patrocinadores no hall de patrocinadores aqui do Yoyo. É o CESUL. É verdade. Vestibular 2019 do CESUL Escolhas. E aí, o que você quer pra sua vida? Você quer mais dinheiro? Você quer mais valores? Comida. Você quer ter mais ou ser mais? Ou então você quer falar mais ou fazer mais? Eu quero ser mais. Fazer mais. São o quê? São escolhas que você faz pra sua vida. E no vestibular CESUL 2019, você escolhe aí o que você quer pra sua vida. Quem tá com a gente aqui é o professor Robson, ele que é coordenador do curso de administração do CESUL. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Roberto, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Super Jovem, programa Yoyo. Então, é uma satisfação aí estar aqui. Conseguimos fechar então essa parceria que há tanto tempo esperávamos. Era, né? Desejada por todos. Desejado, né? O namoro estava acontecendo há muito tempo, né? Tinha um namoro. E então eu vim aqui hoje para formalizar aí a primeira vez depois de fechado então a parceria e falar então para os ouvintes aí da rádio divulgar o nosso vestibular. Então a ideia principal nesse momento é que a gente divulgue aí o vestibular que vai acontecer aí no dia 24 de novembro. Uhum. Então aí estamos próximos aí um pouco mais de um mês para termos vestibular lá no CESUL. E esse ano a gente trouxe aí, como todo ano a gente tenta fazer uma campanha, mas não só uma campanha para divulgar o vestibular, mas sim para fazer um alerta. Né? Então, o ano passado, né, a gente teve... O ano retrasado, teve aquela campanha de se é crime ou não é crime. Isso, estava eu lembro. Alta bastante aquela campanha. Né? No ano passado, a gente aproveitou o momento que o Beltrão vivia no esporte e valorizamos um esporte que não é o futebol, né? Que verdade. É o Eliseu Capoeira aí, que trabalhou com a gente na campanha o ano passado. E esse ano, como a gente vive um ano de bastantes escolhas, principalmente a gente está passando aí pelo ano eleitoral. Verdade. E as escolhas vão continuar, não acaba depois da eleição. Todo Deus dia tem uma escolha, né? Então, o nosso tema do vestibular foi justamente esse. É uma hora de escolha, é hora de transformação. Então, é preciso que as pessoas façam escolhas e escolham o melhor. Né? Com certeza. No sentido do jovem que está ali no ensino médio, está indo para uma faculdade, é importante ele estar atento e escolher o que é melhor para ele. Isso vai definir muito os traços, o rumo que a vida dele vai tomar daqui para frente, justamente. Então, se o SESU, ele é garantia de uma boa escolha. Então, por isso que a gente fez também esse tema. Então, a gente colocou a nossa campanha, algumas frases, onde que faz aí a pessoa pensar o que ela quer pro seu futuro, né? É, um exemplo, uma que eu gostei muito aqui, foi essa: falar mais ou fazer mais. Então, tem muita gente que fala, inclusive nas redes sociais. É verdade. Isso. E não faz. É verdade. Falar até papagaio fala, né? É um questionamento que a gente faz para as pessoas, se elas buscam mais valores ou somente o dinheiro a qualquer custo, né? Então, quer dizer, são escolhas que se fazem na vida, né? E, claro, escolher o SESU, tanto no curso de Direito, que já é tradicional, sim. 18 anos de história, caramba, nota 5 no MEC e tal, e o curso de Administração, que vem com uma pegada tecnológica, uma pegada diferente, com metodologias de ensino inovadoras, também são boas escolhas aí para quem quer seguir um futuro aí, uma carreira profissional e ganhar bastante dinheiro na frente, mas com bastante responsabilidade e sabendo valorizar as coisas que conquistou. Isso é muito importante. Agora, Robson, você falou aí uma questão. O SESU é a única instituição de ensino superior aqui da região com nota máxima no MEC, né? O curso, a instituição em si tem nota 5 e o curso de Direito também tem nota 5. O curso de Administração ainda está para ser avaliado, sim. Mas institucionalmente ele já é no rol do como instituição, ele é a nota 5. A qualidade da sala de aula, a qualidade da biblioteca, a qualidade dos professores, isso eu acho muito importante. Só falta o selo, então, né? Isso. A qualidade, o que importa, ele tem. Agora só falta o selinho. Nós temos lá professores aí, mestres, doutores, que a gente escolhe a dedo, faz edital de contratação aos modos aí que as federais fazem, né? Um critério bem rigoroso de seleção. O professor que vem de longe, né? Professor, a gente teve no ano passado, até o ano passado, o professor Caio, ele veio lá de Curitiba para justamente, além de dar a sua aula, ele ainda pôde aí nos mostrar as novas tecnologias, como que a coisa está sendo conduzida lá nos Estados Unidos, que ele fez uma faculdade lá. E ele trouxe para nós todo esse conhecimento dele. Isso é importante. Nossa, que legal. Passou pra gente, pros professores, que somos colegas e tal. E ele vai estar aqui, inclusive, essa semana, para fazer uma participação com nós ali, fazer mais um treinamento com os nossos professores, vai aproveitar, dar uma palestra na região e vai estar aqui. Então, todo esse investimento é um investimento que a gente faz pensando aí na formação do aluno, na carreira do aluno depois de formado. Então, a gente dá toda a estrutura, dá todas as ferramentas, e aí, como eu instigo a nossa campanha, vai depender de cada um estar fazendo aí, trilhando sua carreira de sucesso. As ferramentas ele tem, né, as condições a gente dá. E aí cada um vai seguir aí o seu destino da melhor forma. É só você fazer a escolha certa. É só não fazer, tem erro. Né? Não tem nem ficar pestanejando. Exatamente. Já ir direto pro SESU. Você sabe, né? Às vezes é difícil fazer a escolha certa, mas com o SESU não fica nada difícil. É quando você tem as opções certas, não fica de nada difícil. Né? Agora, quero dar parabéns pra galera, porque o material gráfico, sempre o material de vocês muito foi bonito, muito bacana. Bem trabalhado. Mas o material gráfico, cara, e também as camisetas e tudo mais, parabéns pra vocês, porque vocês mandam muito bem também aliás, nisso. Aliás, é um padrão geral do SESU, né? Exato. Desde a época do Excelência, do Eliseu Capoeira ali, já vem, né? Com nossa, o vestibular do ano passado, o Eliseu veio aqui. E também aqui, falou, nossa, né? Parabéns, cara. Parabéns mesmo. É muito bem trabalhado isso, elaborado, né? A forma que é divulgado também o vestibular do SESU. E agora, nesse ano aqui, é o vestibular 2019. Escolhas. Faça a escolha certa. Isso é o que vai fazer o diferencial para sua carreira de sucesso. Com certeza. E o pessoal lá tem um nível tão elevado que eu tô olhando aqui. Eu não sou de reparar, mas tava olhando aqui meio de revesgueio pro Robson e percebi, rapaz, você que tá em casa não tá vendo, mas ele tem um relógio. Um relógio que cara, dá de ver de longe. Mas o problema, no caso, para nós leigos, não tem número. Não tem. Como é que o camarada vê a hora nisso daí? Não tem número. Para tu ver o nível dos caras lá, né? Não precisa ter número. Ele mas sabe é que ele vê no celular a hora. É 20 pra daqui a pouco. Ah, 20 pra daqui a pouco. Eu tinha um colega que ele falava 27 minutos pras 3h10. Nossa! Não pedia mais hora pra mim. Tinha que calcular. Era aquele gif da Nazaré pensando assim. Que é uma fórmula, né? Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Robson, então quem quer fazer a escolha certa, quer fazer o vestibular 2019 CESUL, administração ou direito, como é que ele faz para entrar em contato? Isso, nós estamos então com o nosso site, que é o principal meio de fazer a inscrição, né, para que ele possa entrar no site e fazer a sua inscrição. Além do site, nós temos lá o Rafael. Sim. E a Marisa, que estão passando em vários locais da região, visitando, da cidade, junto com o Josimar. Sim. Eu também estou junto. A gente vai estar aí, por vezes, na praça. E eles estão passando e pode ser realizada a inscrição também com eles. Uhum. Os nossos alunos também estão aí recebendo as fichas de inscrição, onde que eles acabam aí também convidando alguns amigos e tal que querem fazer o vestibular. Então, tem várias formas, né? Mas a principal mesmo é o nosso site, www.cesul.br. Muito fácil. Isso, nós temos um WhatsApp também ali, para quem quiser tirar dúvida e tudo mais, pode chamar naquele WhatsApp, né? E as inscrições aí vão até a proximidade das provas, então até o dia 23, né? Dá para fazer a inscrição, tranquilo. O WhatsApp é o 469-9977-4600, é isso? Isso mesmo, 9977-4600 e cesul.br. E também, assim, outro pedido que eu faço é para que a galera acompanhe nós nas redes sociais. Nós estamos muito atuantes lá. A diretora Daniela, ela criou lá um Facebook bem bacana, que todo dia está sendo alimentado com Instagram também, que eu acompanho. O Instagram está bombando também do CESUL, onde que a gente lá divulga as informações. Ontem, por exemplo, a gente teve uma palestra com o Arion, do cartório. Cavaleiro. E com a Melissa, uma professora, doutora, onde que ela trata o tema aí de transgêneros e tal, mudança de nome, o sofrimento que algumas pessoas... Ela pôde trazer a realidade lá. Então, o CESUL também sempre investindo nessas questões. E ontem foi uma noite dessas aí, onde a gente teve a oportunidade de estar com esses profissionais falando aí sobre a realidade que eles estudam e trabalham no seu dia a dia. Então, o CESUL, além da sala de aula, nós trazemos muito isso, né? A realidade que acontece no mercado, né? Uma atualização constante, né? Justamente. Então, é muito importante o aluno que está lá, ele acaba participando, recebendo essas orientações. No mercado de trabalho, ele acaba sendo muito bem aceito. Então, isso é muito importante também, porque quem contrata alguém do CESUL acaba, sabe que é alguém de responsabilidade, tem todo um respaldo, tem todo um nome por trás, toda uma tradição por trás. Então, isso é muito importante para nós e a gente procura manter isso aí firme, né? Muito bacana, um abraço para toda a equipe do CESUL, o pessoal que está ligado com a gente. E tem camiseta, né, professor, para sortear aí para os ouvintes? Justamente, eu trouxe duas camisetas que além... Da que eu trouxe. Inclusive, vocês, muito obrigado, né? Obrigado, exatamente. Hoje é o dia dos presentes, né? Espero que sirva. Mas na hora de escolher lá foi. Porque eu vou desmanchar duas pra fazer uma. Daí vai dar certinho. Então, eu gostaria de pedir, então, aqui o ouvinte aí, não sei como que você. Manda o nome no WhatsApp. Manda o nome lá e tal. Tem duas camisetas aqui do vestibular do CESUL e ficou muito bonito essas camisetas aqui. Show de bola, verdade, então. Verdade. Se a partir de agora manda seu nome completo com a palavra CESUL pro 988222300. Valendo duas camisetas, uma masculina e outra feminina, né? Muito lindas. Opa. Manda aí, pra quem tá afim de faturar, no final do Ioiô a gente faz o sorteio. Nome completo, mais a palavra CESUL, tá valendo no final dessa edição do Ioiô. O mundo está em transformação. Comece a sua vestibular 2019 no CESUL. Professor Robson, prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez nos microfones da Super. Gostaria então de dar os parabéns pelo programa de vocês, eu escuto bastante. Obrigado. Vocês são fera. Todo dia. Legal. Quando não dá pra escutar, eu escuto no domingo, né? Claro, quando eu venho aqui, como eu tô aqui agora, né? Então, domingo eu vou escutar, ver como. Sim. É que eu me saio. Claro, claro. Eu faço uma avaliação pessoal. Quando você vem aqui, até a comentar fora do ar, mas eu vou comentar no ar. A galera fica muito santinha, não fazem piadinha, não sei o que acontece com a galera aqui. Não, mas seja sempre muito bem-vindo. Sempre. Porque a galera não fica gozada quando você vem aqui. Que bom, né, galera? Porque eu peço desculpa estar sem voz, né? Que eu gritei bastante na quarta-feira. Exatamente, bem lembrado. Nós falamos aqui durante toda a semana que a gente não conhecia nenhum torcedor do Cruzeiro. Pois temos aqui um torcedor campeão. É torcedor mesmo. Nem te conheceu na quarta. Te amo. Não, eu, meu pai é cruzeirense, né? Então eu tenho desde a infância. Você é natural de onde? De Formiga, Minas Gerais. Minas Gerais. Mesma cidade do padre Fábio de Melo. Olha, gosta lá, né? Fábio de Melo. Abençoado, hein? O Fábio de Melo morava lá na rua do meu tio lá, a gente. Fábio Gato de Melo. Frequentava as praias de Minas Gerais junto lá e isso, tal. Isso, lá tem. Minas tem mar, né? Furnastur. Né? Sim. Mas enfim, nós temos um detalhe assim que. Eu desde criança, o meu pai reunia a vizinhança na garagem pra ver o jogo. Então, a maioria do pessoal que morava na minha rua ia lá na minha garagem e a gente fazia uma festa lá e tal. O pessoal chegava e já entrava na tua garagem, assim. Entrava na minha garagem, o pessoal fazia lá. E aqui eu mantenho, né? Eu assisto todos os jogos, quando tem Chapecó, eu vou também. Olha. Pra poder. E estamos reunindo uma galera, já dá pra reunir uma Kombi. Pra assistir o Cruzeiro junto aí aqui no Datão, né? Uma combosa. É. Parabéns aí pelo título, né? A próxima vez que eu for abrir sua garagem, convida a galera aqui da rádio, nós vamos lá. Então, beleza. A gente entra com a linguiça. A gente entra com a linguiça e você a coca. Aquele abraço, obrigado pela participação com a gente aí. Valeu! Obrigado. Um abraço, meu velho! Esse é o Yo-Yo na Super Jovem. A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar, paga pra viver, paga pra sonhar, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar. Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar. Justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar. Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar. Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito. Porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente. Nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão. De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação. De uma pátria mãe solteira da sua população. Onde o salário vale menos do que o preço do pão. Dorme um menino de rua descansando seus pés. Viajando pra lua num papelote de 10. Ó, pátria amada e mal amada por filhos infiéis. Digas quem te comandas que eu te digo quem és. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito. Porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente. Nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Não sei como faz, eu não sei. Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Yo-Yo, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. She said she too young, don't want no man. so she gon' call her friends, oh, that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', now don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world, as fuck you pay. I've been slaving, gun the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me cold. Got me right, and I feel so alive. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Eu nem consegui sentar daí. Opa! Ô, louco! Tava no ar. Os bastidores do Yoyo. Tava no ar já, Júnior. Tava no ar, tava no ar. Desculpa aí, Junior. Gente. Lembrando que domingo tem às 19 horas do Domingo Rock. Atenção, você que gosta do bom e velho rock and roll, temos aí uma legião de fãs de rock. Legião urbana. Clássicos do rock nacional e internacional. Às 19 horas, eu e meu colega Jorgão, que está viajando, iremos apresentar. Ele volta no domingo pra gente apresentar aqui o Domingo Rock às 19 horas. Depois ele volta pra viajar. Ele volta pra viajar e volta na segunda pra trabalhar. Nossa de novo. Nossa senhora. Isso ele, é, ele é bem sucedido, né? Uma isso, pessoa. Exatamente. Então, das 19 às 20 horas, antes da reprise do Yoyo, tem Domingo Rock. E ó, o programa de domingo tá daqui, ó. Sensacional. Amanhã ele mostrou na ponta da orelha, só pra você que tá em casa aí. Amanhã isso. Tem o Na Pista, uma hora de funk e reggaeton. Inclusive, você que tá precisando de um DJ pro seu evento, casamento, formatura, 15 anos, contrate DJ Léo Lúcio. Ó, eu ouvi você falando antes isso fazendo aí no treino. festa nisso. Tem que fazer o merchan, hein, cara? Fazer o contrato de DJ Lute pra gente poder fazer a festa com você aí. Só acessar. Quem quiser conhecer o repertório, só ouve no. Isso, ouvindo na pista. facebook.com/DJ Lute. Vai lá, vê os vídeos, bate um papo, conversa e tudo mais. É, manda uns nudes. Manda nudes. Amanhã eu vou tocar no casamento do Lucas e da Jamile. Vai ser lá no Urio Parque, lá em Marmeleiro. Abraço pra eles lá. Parabéns, vamos casar? Vamos casar, vamos. Finalmente, né? Vamos cometer essa loucura aí, mas beleza, loucuragem. A gente vai estar lá, né? E com o DJ Léo Lute ainda. Fazendo a loucuragem mais ainda. Isso pra deixar aquele arrependimento total. Nossa, né? Arrependimento total, né? A loucuragem vai ser bem total também. A sofrerência. Ou quando o diabo tá muito quieto, você sabe que ele tá armando alguma coisa. Uhum. Né? E alguém aí falando nisso, tá sabendo alguma notícia do Temer? É isso que ele tá fazendo? Do Temer. O cara sumiu, né? Sumiu. Bom, quem tá visitando aqui os estúdios da Super Jovem do Ioiô é ele que trabalhou durante um bom período. A gente aqui foi colega da casa e hoje vindo revisitar os amigos, o nosso querido amigo Evandro Silva. Tudo bem, Evandro? Seja bem-vindo de volta. Tudo. Tudo certinho? Tudo. O cara elabora uma pergunta, faz aquele textão e o cara chega. Tudo. Timidez. É a timidez. Conheço bem essa peça. Isso aqui é bem tímido. Evandro, e aí como é que tá? Sempre vindo revisitar os amigos. Uma vez por ano, de vez em quando. Uma vez por ano você tá aqui, né? De vez em quando, quase que todo ano. Já faz um ano então que você veio pra Beltrão ou não voltou? Em maio do ano passado. Maio do ano passado. Demorou mais então. Eu não vim aqui ano passado, que eu vim meio correndo. Na correria não deu tempo. Agora tem uma pergunta pertinente pra você, Evandro. Geralmente você vem só quando o Jorjão tá, você senta no colo dele, brinca de cavalinho, palpa do Gugu, aquela coisa toda. E o que aconteceu que agora você vem quando o Jorjão não tá? Me quebrei, né, cara? Tanto que ele ficou desanimado, ele chegou, cadê o Jorjão? Ele nem perguntou como é que vocês estão. Na verdade, ele abriu a porta do estúdio, viu que o Jorjão não tava e queria sair. A verdade é que o Jorjão me deve um dinheiro, ajuda. Tá explicado. Então, tá explicado o Jorjão não veio trabalhar. Eu não venho nem pegar o capital, venho pegar só o juro, só todo o juro, ano. Só o juro. Nossa, cara, aí sim. É coisa alta, né? Explicou, então. Não é sentimento, é financeiro. É financeiro. Condições. Esse sentimento é bem melhor, é sentimento que paga as contas, né? O Evandro, que desde que saiu aqui da terra de Francisco Beltrão, tá lá em, como é que é? Magalhães? Luiz Eduardo Magalhães, Luiz Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, nossa, na Bahia. Que isso aqui dá que distância, Evandro? Ah, vai dar uns 2.500. Caramba, nossa, é longe. Logo ali. É duas voltas na terra. Pra vir pegar só o juro do capital aí pro Jorge. Pra ver se vale a pena. Vale a pena. Não deposita, tem que vir buscar. Tem que vir buscar. Exato. O Jorge não conhece ainda a transferência online, né? Não. Ele tem que vir aqui buscar o pessoalmente. Pessoalmente. O Evandro, que a gente trabalhou juntos aqui. Que ano foi, Evandro, que você trabalhou na Super Jovem? 1.600. Foi sete anos, de 2000 a 2008, né? Uhum. 2000 a 2008, de janeiro de 2000 a isso, setembro, outubro de 2008. Aí naquela época a gente, todo mundo aqui quebrado, numa pindaíba desgraçada. Que nem agora, igual o país, né? O Evandro voz, começou a fazer um curso de piloto de avião, como é que é? Não é isso, né? Foi. O nome, né? Como é que é? De aviação, é isso? É, curso de piloto de avião. Piloto de avião, exatamente. Então, trabalhava de manhã pra almoçar meio-dia e comer à noite também. Ah, mas então, a minha vida é assim. Era isso aí, cara. Era bem difícil, né, Evandro, a situação, foi, né? Só pra avisar que não mudou nada, então. Continua a mesma coisa, pra pior. Agora. E aí, né, o Evandro trabalha aí nessa cidade lá na Bahia, fazendo como é que chama? A aviação. Pulverização. Pulverização. Pulverização aérea. Pulverização aérea. E o cara. Rapaz. Evandro, fala pra gente, dessa pulverização aérea que você faz aí nas lavouras, tem que dar aquele rasante, né, cara? Nossa. Rola isso, né? Bem próximo ali pra largar o. Tem porque o produto. É gota muito fina, senão evapora. E né? É perigoso aí, né? O rasante ou não? Não, você se acostuma. É que você não passa tão perto da fiação, né? De alta tensão. Ele passa dentro da fiação. É, lá é mais tranquilo de voar, porque mais áreas de grande extensão, né? Então não tem. Algumas áreas perto de sede e tal, tem postes de alta tensão, eucaliptos e tal, que a gente chama o Zeca, né? O Zecalipto. Tá. Tem que se cuidar com o Zeca. É. O nosso colega aqui também, ele tá pensando em fazer a mesma coisa, né? Só. Tá, a vontade tem, né, Kleber? A vontade tem, só falta. O Kleber não entendeu. Só falta Curitiba pra ele. O né? Ramo não é homofóbico, você pode fazer. Graças a Deus, cara. Eu tava preocupado com isso, assim, me aceitar. Não, homofobia na aviação. Você pode fazer tranquilamente o curso lá, viu? Até porque os caras pegando lá no Manche não pode ter. E tem avião rosa ou não? Tem avião rosinha ou não? Não, avião, não, cara. Também não vou chegar lá, né? O avião da Nicki Minaj é rosa. É, mas não é o Air Tractor, como dizer, como o dele, né? Como é que é o nome? O avião que se pilota é o Air Tractor, é isso? Air Tractor, é. Ô, louco, cara. É um avião americano, um avião importado com LE. Tem dois tipos de motor. Motor a pistão, como se fosse de carro, motor a pistão. E esse é um motor a turbina, como se fosse turbina de avião grande. Só que daí, em vez de fazer um jato puro para empurrar o avião, esse jato toca uma hélice. Então se chama turbo hélice. É um avião muito bacana, confiável, não dá problema. Então. Agora, Evandro, com o tempo que você tem de bagagem já, de voo, né? Não sei quantas horas você tem já de voo, mas você já está habilitado... 7 mil já. 7 mil horas de voo. Já está habilitado para voos comerciais? Como é não, que é? Desde quando tinha 500 horas já. Nossa. Podia. Nossa. Ô, louco. É que o gasto resolveu ir para uma outra área da aviação, é, né? Ah, chegou uma época que começou a expandir a aviação no Brasil. Hoje está tá estagnado, está, né? Parado, é. Então eles exigiam 1000 horas de aviação, 1000 horas de voo. Aí depois uma hora começou a cair para 500, porque precisava de piloto. Precisava, e muita gente, quando começou a crescer a Gol, começou a crescer a Azul ao mesmo tempo, a Avianca. Aí eles saíam atrás, até em aeroclube, atrás de gente para voar. Né? Hoje já tá mais complicado, hoje já, o mercado já tá mais... Estagnado. É, tá parado. Vai melhorar. Acredito que vai melhorar. E você não tem essa intenção no futuro? Não, isso, essa decisão podia ter tomado já 8 anos atrás, né? Quando eu tinha os mínimos para ir para a companhia aérea, você escolhe o que você quer fazer. Eu não vejo essa vida, ficava em hotel todo dia, troca de hotel. Não é. Eu gosto mais de fazenda, ficar em fazenda. E financeiramente, para mim, ainda hoje, a aviação agrícola é mais rentável. Compensa mais, com certeza. E mais tempo que... Tem períodos que eu chego a ficar até 6 meses de férias. Caramba! Com a mesmo, até mais rendimento de quem trabalha em aviação comercial, aviação de linha aérea. Bebe. E tem um primo meu que ele é comandante da Azul, né? E realmente, eu converso com ele, a questão de salarial é bem... Não ele chega muito também. Perto de quem trabalha com aviação agrícola. Lógico, é um pouco mais perigoso, devido à questão das linhas de transmissão de energia e tal, pelos rasantes, mas é um salário bem maior, né? Mas a aviação agrícola, quando começa agora em novembro, vai até junho, é muito raro você descansar um domingo. Já cansei de passar Natal e Ano Novo trabalhando. Você não para. Quando você mexe com lavoura de algodão, principalmente, é de domingo a domingo, não para. Mas trabalha o quê? Às 8 horas? Não, depende. Raiou o sol, antes de raiar o sol, e às vezes até depois de pôr o sol, você continua mais um pouco. Já cheguei a ter várias e várias vezes, quando eu trabalhava em fazendas de algodão, que não parava nem para almoçar. Nossa. Não dava tempo de almoçar, você tinha que seguir. Quando pragas, pressão de pragas, né, que atacam a lavoura. Tem muito dinheiro envolvido e você não para. E recentemente você estava contando que você esteve trabalhando em outro país, né? Fui para a Austrália. Fiquei três meses lá. Fiquei lá. E voltei faz 2 meses. Voltou faz 2 meses e vai novamente para lá daqui um tempo. Provavelmente ano que vem estou para lá de novo. Na Austrália. Austrália. Pulverizando plantação plantação de canguru. É isso. Canguru e coala. Eu mandei um beijo para Kelly Minogue, a hora que você falou. Kelly Minogue. Ela é de lá, né? Ela é. Lá, falando um pouco, trocando um pouco de assunto sobre música, rádio, eu fiquei em Sydney num tempo, cara, aqueles pubs, aqueles barzinhos é muito bom, a música tá na Austrália desde da escola, desde o primário, tem salas enormes com todos os instrumentos, por isso que de lá saiu AC/DC, Bee Gees, Green Day, o povo vive em música, e o povo é talentoso pra música. É bacana lá pra passear. É feito tal. Nas escolas, né? Aprende partitura. Que legal. De escola. E o legal é você ver as crianças indo pra escola. Isso é igual o Angus Young do AC/DC. Com aquele uniformezinho. Roupinha de veludo com chapéuzinho. Lá é lei, né? A criança tem que ir pra aula É uniforme de chapéu. Nossa. Tem um buraco na camada de ozônio lá, então é obrigatório, é lei. A criança tem que usar chapéu. E aqui reclama de uniformezinho de tactel, né? Bermudinha, sapatinha, é igual o Angus Young, cara. Eles vão pra aula. Só falta sair da sala tocando lá a guitarrinha. É aquele uniformezinho azul, veludinho de azul, tem esse logotipo na camisa deles lá na. Todo mundo. No terninho, é bonito, é legal. Como que pode, né? A cultura de cada país, né? Quer ser tão diferente, né? Verdade, verdade. É bom, por isso que é bom conhecer, né? Evandro, conhecer outros lugares. Tá em casa, beleza, seja obrigado. Sempre bem-vindo aí. Obrigado, cara. Vamos trocar uma ideia. E aqui a gente tá sempre com o microfone aberto aí pros bons amigos. Tá bom, obrigado. Agradeço aí por estar aqui mais uma vez, todo ano, passeando. E a gente vem aqui rever os amigos. E Jorgão, agora a gente sabe porque que o Jorgão viajou, né? Ele achou que você ia vir, ele falou, meu, acho que o cara tá chegando. Acho que vai passar. E você viu que eu troquei a data de maio pra outubro e não deu certo. Não deu certo, mesmo assim. Ele pensou, o que que eu vou inventar de desculpa? Deixa eu ver. Vou viajar. Vou viajar. Aniversário de casamento. Vamos dizer que é aniversário de casamento, só pra dizer, né? E foi. Nunca mais coloco esse book, eu tô tô saindo de casa. Você viu? Eu excluí das amizades, mas eu, né, me precavi, já passei no cartório, fiz uma procuração, Beto, você recebe. Beleza, pra mim. Semana que vem. E você fica me devendo, não tem problema. Tá bom. Valeu, Vandro. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Yo-Yo. Olha, o Vando fazia tempo, né? É, o Vando. Esse Vando, é o Sidney Magal. O Vando que tá mais falado que pra cá, né? Sandra Rosa. Nossa, tá com câncer. Quem? O Vando. O Vando já foi. Já foi. É. Sandra Rosa Madalena. Neto Barbosa que tá mais falado. Sidney Magal aqui no programa Yo-Yo, reprise todos os domingos a partir das 20 horas. Agradecemos sempre a grande audiência, você de Beltrão, de toda pouquinho, a região. Né? Pouquinho. Então a galera que tá sempre curtindo, ouve a reprise, enfim, onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado. Thank you. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, a Rede Leve, junto com a gente, Kleber. Isso aí, atenção, o Festival do Tênis continua lá na Leve, é a oportunidade que você esperava para pagar menos. Só até sábado tem tênis feminino e masculino, Adidas, Diadora, Fila, Olímpicos, por apenas R$100, é isso mesmo, apenas 100 pilinha aí nos tênis, milhares de tênis selecionados das melhores marcas para você economizar de verdade na Leve. E ainda todas as novidades em até 10 vezes no cartão de crédito, então corre pra Leve, promoção assim, só Leve tem, só a Leve faz. Obrigado, Léo. Isso, Leve Calçados e Leve Confecções. Era que decorou, né, o texto. Bom, gente, aqui na você falou da Leve Calçados. Tem na Leve Confecções e tem calças, shorts, bermudas, saias, milhares de peças selecionadas. Você leva 3 peças por apenas R$100. Tá barato demais. Tá muito barato. Um abraço aí pro Robert, o Tito, toda a equipe da Leve, parceiros aqui da casa do programa Yo-Yo na Super Jovem. Dito isso, cara, quero mandar um salve pra minha amiga Suane, que toda sexta tá ouvindo o Yo-Yo, o pessoal lá da Concisanet também. Beijo, abraço, Suane, pra vocês, beijo, querida. Ela tá, a Suane, o nariz lá, tá. Eu quero mandar um beijo pra galera da Flame, que mandou um boné aí de presente. Muito obrigado, a galera lá toda, que em breve estará aí, né, inaugurando aqui, Francisco Beltrão. É, Kleber, a Flame, conte-nos mais sobre a Flame. O David Guetta, verdade, cara. Pra quem não sabe também, aonde era o Hangar Allure, o antigo Hangar Allure, agora Flame, tudo novo, tudo moderno, tudo remodelado pro pessoal. É, inaugura no mês que vem, em novembro, Flame, a maior e mais moderna balada da região, cara. Olha, então, que bacana. Fiquem ligadinhos, cara. Obrigado pelo boné, achei lindo, muito obrigado. Obrigado, meu também, igualzinho o seu. Só tá escrito errado aqui, tá errado aqui, ó. É, um abraço lá pro seu Felipe, pro Rony, pro Elick, pra Kense. Toda a galera que tá trabalhando aí pra abrir, a partir de quando? Novembro? A partir de novembro. Flame, vem aqui aí. Aqui pertinho da Super Jovem, a melhor balada da região na Flame, valeu. E com certeza o pessoal vai estar anunciando aqui. Sim, nas com certeza, com certeza. Fazer parceria. Até porque, né? É, só aqui a rádio dos melhores eventos, né? Tchau, beijo, até beijo. Calma, já. Tchau. Nossa, já sim, claro, embora. No seco? Tá, quase. Tem que quase comer, né? Tem que comer, tem que ir embora. Então tá, vamos embora. Agradecendo embora, a grande audiência. Domingão tem reprise, isso, né, Léo? Tem às 8 talvez da noite. Depois do Domingo Rock, não perca. Isso. Ah, o Domingo Rock não perco, cara. Das 8 às 20 horas. Bom final de semana pra todo mundo. Isso. Valeu, beijo na Bom final de semana. E eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo com o Misturama. Tchau, galera. Tchau.